Olá, seja novamente bem-vindo aqui à Casa do Carvalho. Meu nome é Nicolas Cares e as pessoas costumam me chamar de Professor Pokémon. E aqui ao meu lado, hoje eu tenho dois amigos muito importantes para a construção deste podcast muito maroto. Tem aqui comigo, de Diadema, Matheus Cross. E aí, me senti especial agora com o importante. É só, né? é só panos quentes. E aqui também, diretamente de Presidente Prudente, tem aqui também o Bruno Assis. E aí, galera, mas assim, tipo, a gente é importante pra construção do podcast ou nós somos realmente importantes? Quero saber o nível da importância, assim. Cara, senão saindo aqui agora, velho. É mais ou menos, mais ou menos. Aceito, eu aceito. Já aceitando. É bom, já é alguma coisa, né? De qualquer forma... A gente aqui, como você já pode ter visto pelo título do podcast, viemos aqui trazer algumas opiniões acerca dessas seis últimas gerações que se passaram. A gente está vivenciando agora a sétima geração, mas tiveram seis gerações nesses 20 anos de franquia, né? Que tiveram seus jogos, e a gente veio aqui passar algumas opiniões sobre eventos principais que aconteceram dentro dos jogos, que foram especiais para a nossa criação como gamer e como fã da franquia Pokémon como um geral também. Especiais como a gente. Né? Especiais como a gente. Então, logo após a vinheta, a gente já vai começar aqui a discorrer sobre as nossas favoritas, os nossos eventos favoritos aí da franquia. Não, velho, chega. Ah, quer saber? Vai pra casa do cara. Bom, eu vou começar então aqui com a minha primeira escolha, que é... A gente não falou, mas cada um vai escolher cinco, né? Cinco eventos principais dos jogos, que consiste em coisas que a gente passou nos jogos e gostou e, tipo, de alguma forma fez uma diferença pra gente. Acho que todo mundo aqui entendeu. Se vocês não entenderam, você que tá ouvindo o cast não entendeu ainda, você vai entender durante as escolhas. Eu espero. Mas vamos junto, vamos nessa. Vou começar aqui com a minha quinta colocação. Eu vou começar roubando já, porque não é um evento que eu englobei, tá ligado? Eu escolho o da sexta geração, o Delta Episode, como um todo. Quando eu joguei ele a primeira vez, eu já sabia mais ou menos do que se tratava, né? Que é tipo, Delta Episode é aquele post-game de Ruby, Omega Ruby e Alpha Safira, né, da sexta geração, que rola o evento do Rayquaza e o do Deoxys, né? Uhum. Só que a primeira vez que eu joguei ele, eu senti que ele meio que mudou um pouco o esquema. Porque eu senti... Assim, Pokémon a gente tá acostumado a simplesmente sair andando, conversando com a galera, batalhando com a galera, pegando insígnia e afins. O Delta Episode, ele muda um pouco. Ele, tipo, vai pro sentido assim... Vai fazer isso aqui lá naquele lugar, conversar com aquela pessoa. Ah, beleza, conversou, agora vai fazer aquele negócio naquele outro lugar. É tipo, são mini missõezinhas que você vai fazendo. E aí a cada mini missãozinha você vai tendo uma cutscenezinha que conta um pouquinho de história. Que é o básico de um JRPG, né? Só que nunca teve muito isso em Pokémon, na prática. Exato, só tinha, por exemplo, naqueles momentos cruciais, assim, que você ia derrotar a equipe vilã, né? Exatamente. No Rubi e Safira mesmo, você tem que dar uma viagem para uns três lugares diferentes quando você tá pra derrotar a equipe Magma, a equipe Alpha. Sim. Mas só nisso também. Mas é só de resto ponto. É muito linear mesmo. E o Delta Episode inteiro, ele é meio que assim. E aí, quando chega no final, você ainda luta com a Zinnia. A música de batalha dela é uma das que eu mais gosto da franquia, porque é muito foda. É muito da hora, pelo menos eu acho, na verdade. Aquela que você me mostrou uma vez? Isso. Aquela ali é muito bem feita, né? E depois tem o Rayquaza, aí você monta... Bom, spoilers, né? Mas por favor. Você monta no Rayquaza. Você monta no Rayquaza e atravessa um meteoro. Você me desculpa, mas isso Beto é muito Carreiro, da hora. Sabe? Beto Carreiro. Beto Carreiro, pode crer. Só que do Rayquaza ao invés do cavalo, né? Sim. Então eu... E aí, tipo, a luta contra o Deoxys também é difícil, porque ele é difícil de capturar. É difícil para um caralho, mano. Eu gastei mais Ultra Ball com ele do que com... Com o próprio Rayquaza, né? Sem falar que você, depois, ainda tem o... A Zinia dá aquela sumida depois lá e tal. E o Delta Episode também dá aquela pequena abertura, aquela cutucada num possível multiverso, né? Em Pokémon. Uhum. Ou pelo menos num... dois universos separados, né? Não um multiverso necessariamente. Então eu coloco o Delta Episode como um todo, porque ele meio que deu uma quebra com o que eu tinha até então pensado em Pokémon. Eu achei isso muito foda. É uma coisa que eu... que não é todo jogo e toda franquia que tem uma coisa assim, um pequeno capítulo, sei lá, que dá esse estalo, né? Sim, e eu acho que deveria ser algo recorrente agora em Pokémon, sabe? Porque Sim. Foi muito real, muito legal mesmo jogar o Delta Episode. Sim. Também aqui na minha lista, né, eu já tinha deixado o evento, digamos assim, do Deoxys no Rubi Safira, que não era simplesinho como Delta Episode, né? Que você vai seguindo a história e de repente você tá lá pra pegar o Deoxys e tal. Sim, sim. Mano, é um inferno você conseguir achar o dia certo pra você... conseguir ir pra lua, sabe? Você tem que fazer todo um esquema naquele jogo. Nossa, cara, é muito tenso aquilo ali. Eu juro que eu demorei muito tempo pra conseguir chegar na lua. E na época, sei lá, 2008, acho que eu tava jogando Rubi Safira, assim, né? Foi a época que eu voltei a jogar Pokémon. E, cara, tipo, não tinha muita informação na internet. A gente não tinha tantos sites. Não tinha Facebook como a gente tem hoje. O Orkut era uma coisa bem mais fechada, né, do que o Facebook. Então era bem difícil achar alguns tipos de informação. E fora o fato de ter um monte de mentira e vídeo fake na internet. Sim. Então eu demorei muito, muito pra conseguir chegar no Deoxys. Mas, puxa, foi muito recompensador e eu achei muito bem bolado, sabe? Toda a história ali que eles armaram dentro, claro, das possibilidades do game, do, né, que o Game Boy possibilitava na época. Eles conseguiram fazer algo muito bem bolado, de você ter que checar direto lá na agência espacial pra ver quando que ia partir o voo, até um dia, tipo, tá bom, agora vamos. Chegou a hora. É um teste de paciência. Nossa, total. Então, no final a gente conversa melhor sobre isso. Meu último colocado, por assim dizer, não o último, mas o quinto, né, pra ficar mais bonito, o quinto da minha lista, seria o evento que rolou em Diamond and Pearl, ou se não me engano foi no Platinum, que é quando você chega naquela cidade de neve, se não me engano você volta, né, na cidade de neve, e você volta lá no topo, depois de dar o climb, o rock climb, que é aquela cena... Que ele tá tipo todo, sou pica grossa, sei lá o que e tal. E você vê que esse é o primeiro momento, pelo menos no jogo, que ele tá na tua frente, de fato, assim. Tipo, porque geralmente, pelo menos se você for um bom player, você deveria ganhar as batalhas que ele te desafia, né? E quando ele chega lá no topo, ele fala, eu cheguei aqui e tal. Tem outros momentos no jogo que isso acontece, só que eu acho que isso, esse momento em específico, torna o personagem mais épico. Dá uma característica mais pra ele, sabe? Você fala do rivalzinho dele, do Barry. Do rival, sim, exato. Sim, sim. Eu falo do Barry. Isso, tipo, isso tira um pouco da cabeça que ele é só um moleque irritante. Que nem a maioria das pessoas pensam. Realmente, porque o Barry é irritante no começo do jogo. Ele é chato pra caramba. Ele é uma criança hiperativa. Só que quando você vê toda a cena, a forma que a cena é construída da cutscene, cutscene nas aspas, né? É, cutscene, né? Toda maneira que aquilo ali é construído, dá um ar de superioridade pro cara, né, pro personagem, e mostra, olha, ele se esforçou pra chegar ali. E tipo, isso te motiva a jogar mais o jogo, isso te motiva, ele é meu rival, eu quero chegar na Elite 4, só que olha onde ele chegou, eu ainda não tenho essas paradas, eu não tenho esses truques. Eu acho que isso dá um ar a mais pro personagem, sabe? Sim, até porque isso é pouco depois que você passou por toda aquela parte da neve, né? Que já é, tipo, você fica mais lento, né? Você vai andando mais devagar e tal. Aí você vê que o maluco tá lá em cima, mais pra frente e tal, né? O cara realmente tá num higher ground, né? tipo... Você passou pela neve, que já foi um desafio, né? Tecnicamente um desafio pra dizer que a história é boa. É. Porque é sondar. É sondar. Parece uns ninjas lá, mas é sondar na história. E você não sabe quando que você vai pegar essa habilidade de subir as paredes, né? É o rock pra climb. É tipo, e você fica curioso, pô, eu quero fazer isso, quero chegar lá pra ver o que que tem lá. E quando você chega lá, tem mais um momento épico, que é onde ele encontra o maluco do Team Galáctico, né? E os dois falam, tipo, as conversas do rival com os malucos do Team Galáctico são muito interessantes. Tipo, não só dele, mas os outros personagens em si. O professor, o próprio protagonista, apesar de que o protagonista fica quieto, ele só ouve, né? É, ele só concorda, né? Ele só aceita, sente e aceita, sente e chora. É. E as mensagens, assim, tipo, não é um diálogo, ah, eu vou dominar o mundo e é isso aí. Não, tipo, os caras são mó, ah, eu vou filosofar aqui, sei lá o quê. Coisas do tipo, isso é muito da hora, né? É da hora também porque nessa parte do jogo, quando... É uma das poucas que a gente não luta contra a Team Galactic, de fato. Porque quem luta com eles é o Barry. E ele perde, né? Ele Ou seja, perde. Tipo, aí você pensa assim, mano, o cara que tava, né? O cara que tava lá em cima, tipo, meu rival tal, perdeu, né? Tipo, e o cara que é felizão, né? O cara é mó alegrão e tal. E o cara perde ainda, é complicado mesmo. Isso quebra muito isso quebra o psicológico do personagem naquele momento, né? Ele se sente fraco. Sim. Ele só chega e fala, mano, eu vou treinar aqui, é nóis. Vou ficar de boa um tempo. O bom é que ele já tá nas montanhas lá de neve, né? Ele já pode treinar com ursos. Se isolar e treinar com ursos. Mas da hora, mas é da hora essa parte. O meu quinto lugar é isso aí. Todas as minhas menções que eu vou fazer aqui tem alguma coisa relacionada à cena foderástica, sabe? Eu falo, eu sou fanboy dessa parte aí e. Foda-se. Acho justo, acho justo. Bacana, da hora. Bem louco. Então eu vou engatar a animosidade e já partir pro meu quarto lugar. Diferente do quinto lugar, que foi uma surpresa, ele foi algo que eu tava esperando há muito tempo. E é lógico que se trata de um evento de Heart Gold Soul Silver. Porque sim, né? Se a gente tá falando de expectativa há muito tempo, é relacionado ao remake. Ao remake de Gold Silver. Não é um dos eventos mais importantes de Heart Gold Soul Silver, mas é um que eu tava esperando muito. Foi marcante. Tipo, é a Double Battle que a gente tem em par com o Lance contra a galerinha da Equipe Rocket lá em Mahogany, no QG. Nossa. Da Equipe Rocket. Porque assim, desde quando eu era pequeno, eu achava aquela cena muito da hora. E eu ficava triste, porque eu só mostrava a nossa luta contra o maluquinho. Não mostrava o Lance jogando contra o cara. Aí não tinha double, né, Não tinha double battle. Quando veio a double battle em Rubi e Safira, veio o estalo. Veio o estalo. E aí, em Emerald, o estalo reforçou. Porque lá em Mos Deep, a gente usa uma double battle com o Steven, que Sim. também é o champion, né? E aí aquilo ficou. E aí isso ficou marcado na minha cabeça, sabe? E aí quando anunciaram o remake de Heart Gold Soul Silver, né? Aí você pensa assim, não, tem que ter uma double battle ali, né? Os caras não vão cometer esse vacilo homérico de não colocar uma double battle. E eles não cometeram. Eles colocaram a double battle ali e me fizeram feliz. Fizeram a minha criança interior muito feliz. Sentiu realizado, Nico. E é isso. Aquilo lá nem é tão assim e tal, mas eu acho muito da hora aquele negócio. Eu esperava algo que é uma double battle também. Ah, eu tô ligado com o que você tá falando. Eu pensei nessa também, mas a do Lance, ela me bate mais no coraçãozinho. Do Silver, né? É, a do Silver e do protagonista, mais o Silver contra a Lance e a Claire. Mas esse... Ele é muito foda, velho. É aquela luta foda. Agora pra dragão, pá e tal. Sim. Aí você tem os Pokémon lá, muito foda. Bem louco. Cara, minha quarta posição, eu vou até pedir ajuda pra vocês pra saber se tinha, né, nas antigas ou foi só no remake do Heart Gold Soul Silver. Correto. Mas... Você é só da imaginação também, né? Oi? Você é só da imaginação. É, eu... Mas... Então, tipo, eu achei muito legal do Heart Gold Soul Silver a gente ficar correndo atrás do Suicune e a gente encontrava ele e de repente você chegava perto e ele simplesmente desaparecia. Ele sabe? Vazava, né? É, vazava até que você chega, acho que é lá no alto de Cerulean, é isso? Não lembro. Isso. Em Heart Gold Soul Silver é em Cerulean. Isso, e aí você tinha a chance de capturar ele e tal, etc. Cara, eu achei muito genial isso, porque até isso então, é da hora, né, o resto dos jogos era tipo você correr atrás e tentar dar a sorte de você ir pra rota e achar o Pokémon. E às vezes você via o Pokémon que tava num lugar no mapa, você viajava pro mapa e o filho da puta tava em outro. Sabe? É, os caras é uma cara do caralho, né? E o legal do Suicune, ainda mais que do trio lendário, é o meu favorito desse trio lendário, né? Poxa, você. Ele faz parte da história principal, sabe? Sim, então, sim. Não é aquela coisa, meu Deus do céu, ele é de suma importância pra tudo isso acontecer. Não é isso. Mas ele tá envolvido ali no enredo de alguma forma ou outra. E eu achei muito legal isso, né? Ao invés de você ficar que nem uma puta louca correndo pelo mundo atrás, você vai achando ele ali no meio conforme você vai jogando. Eu vou dar uma justificativa aqui pra você correr em Gold Silver. Era um mundo de aventuras. É bem maior. Eu só gostei. Mas então, isso tinha na primeira saga? No Gold, Gold Silver, eles corriam que nem o Entei e o Raikou. Já em corriam Crystal. Que nem Naruto. Correndo que nem Naruto, exato. Corrida Naruto. Agora eu tô imaginando eles em duas patinhas. De bandaninha, né? De bandana. Ai, que bosta, velho. Mas no Crystal. O Suicune, ele rondava também, mas ele só rondava Johto. A última vez que você encontrava com ele era na Tin Tower, antes de você entrar pra capturar o Ho-Oh, ou batalhar com o Ho-Oh no caso, né? Sim, sim. Antes de você entrar pela última vez lá, entrar pela última vez não, entrar oficialmente, né? Porque você tem que ter as paradas lá pra poder entrar lá. Uhum. Então no remake eles deram essa expandida e ele dava um rolê por canto também, né? Isso é da hora, eu acho da hora. Ah, só pra complementar, o Raikou é o mais da hora, de longe, mano. Eu gosto mais do Raikou também, eu gosto mais do Raikou, falo mesmo. Pô, cara, Tigre Dente de Sábio não tem como ser uma parada da hora. Não tem como ser uma parada zoada, né? É um Tigre Dente de Sábio que é um cão lendário. O pior que é o melhor tradução. Não, mas é, traduções malditas, né? Beasts, né? É, exato. Se quem fizesse as traduções fosse o Faustão, isso não teria acontecido. Sim. É, você tá fera, bicho. Eu paro pra pensar, que isso aqui é outra coisa completamente aleatória. O da hora do Raikou é que ele foi o meu primeiro Pokémon lendário de Gold Silver, né? Foi o primeiro que eu achei no matinho, dos três, né? E aí, quando eu fui rejogar Heart Gold Soul Silver, né? Primeira vez, o primeiro lendário dos três que eu achei foi o Raikou. O Raikou também. Foi. É o seu destino, cara. É o meu destino. É o meu Pokémon. Eu amo o Raikou. E ele me ama. É minha waifu. Você obrigatoriamente vai ter que pegar o Entei porque o Raikou eu já capturei. Não, eu já peguei já. Não, você não tá ligado. Meu irmão. Como que eu usava? Você não tá ligado. Você não tá ligado aqui. O meu quarto lugar, pra bem ou pra mal, vai ser da terceira geração, que é Ruby Sapphire Emerald. Correto. Que eu tenho muita raiva desses jogos, diga-se de passagem, porque... Caraca. Não, é porque, só pra você ter noção, isso aqui pode ser até off-topic, eu vou explicar pra... O Tsu já deve se pá, já sabe disso aí faz tempo. Ah. Quando eu baixei Emerald pela primeira vez, eu falei, eu quero testar, só que eu quero ver aqui, tipo, vamos capturar um Pokémon, ver como é que é essa parada e tal. Só pra testar mesmo. Só de zoas. Aí eu taco, sei lá, uns 10 cheats assim numa tacada só de Game Shark, tá ligado? Aí beleza, eu capturo um pouco. Aparece lá um zigue-zague todo bugado, com o nome bugado, tudo bugado e tal. Capturo. Coloco na box. Eu vou até a parte lá que dá pra mexer na box e tal, coloco na box. Eu tento deletar. A animação de deleta acontece. Certo. Aí, coisa de segundos depois, o Pokémon volta pra box e aparece um hitbox, tipo, não era hack room. Isso que eu pego. Não era hack room. Era uma... Tava em inglês, obviamente. A tradução era uma coisa tipo... O que você esperava? Sentiu minha falta? O Pokémon voltou pra box depois de ter dado release. Naquela porra. É lógico, mano. Você usa 20 mil Game Shark, você quer que ele faça o quê? Ele criou consciência, ué. Mano, sério. Eu tava jogando. Tava na MSN. O pessoal fala assim... Meu, assim... Eu não sentia meu corpo de tanto medo que eu senti na hora, tá ligado? Uma rua assombrada, o cara achou, velho. É, pode crer. O que aconteceu depois foi o seguinte. Eu fechei o jogo, fechei a MSN, desliguei o computador e fui dormir, mano. Era tipo 3 da tarde. Chega... É aquele meme do cara jogando os papéis no chão, tipo, chega dessa merda. Sério, eu travei muito e eu tava sozinho em casa. O Brioco, né? O Brioco não passava nem ar. Sim, cara, eu travei total. E o pior, aí eu liguei o computador, né? Deletei a ROM, deletei o save. Tanto da pasta quanto da lixeira. Justo. Não dá uma semana, os arquivos estão na lixeira de novo. Eu falei, mano, tá de sacanagem com a minha cara. Aí é louco. Tá louco, mano. Isso aí tá com cara de creepypasta, tá ligado? É, exato. Parece. Aí é que tá, parece. Só que estamos vendo a construção de uma creepypasta ao vivo, Nicolas. Eu só joguei Emerald pra valer depois que eu zerei todos os outros pokémons até platino, assim, tá ligado? Uhum. Se foda, Emerald. Ah, não. Se foda, Emerald. Mano, pau no cu desse jogo, vai. O outro momento que eu vou citar aqui é de Diamond, Pearl e Platina de novo, porque... Novamente. Foi o jogo que eu mais joguei, assim, que teve um momento da hora, saca? Aham. Uhum. Tipo, dá pra citar um monte, assim. Eu não lembrar agora, mas dá pra citar um monte. Dá pra citar vários. Eu te entendo, eu ia fazer a lista, percebi que tava quase tudo Diamond, Platina e Pearl, eu falei, não, vamos dar uma variada. Eu tô tentando lembrar de algum outro momento, só que Black White pra frente, o Black White eu não tenho nenhum. Não, tem sim. Melhor ainda, eu não vou falar de Diamond and Pearl dessa vez. Eu vou falar de Black and White, que é um jogo bosta, deveria estar em quinto lugar, só que foda-se a ordem. Vai aqui conforme. Eu fico indignado com esse. com esse esculacho de Black and White que as pessoas têm. Mas beleza, vamos lá. Mano, o jogo é muito ruim, velho. Ah, é da hora. Para, velho. Isso eu falei no cast passado. O Black and White 2, eu subi as escadas, peguei o starter, salvei e nunca mais joguei. É, sim, isso é verdade. Mas Black White 2 é menos melhor, é meia boca. Black White 2 é meia boca, mas o 1 é da hora. Black White eu acho que a galera teve muita versão 1, porque não tinha o resto dos Pokémon, né? Foi tudo muito novo, a galera... Eu quero meus Pokémon, meus Pikachu! Sim. Assim, eu não diria que são momentos épicos, mas sim... Não, tipo, o momento épico do meu quarto lugar é quando você aparece pra lutar contra o N. Você tá lá, você bate a Elite 4, se eu não me engano. Você chega a lutar contra a Elite 4. Você Sim. espera quem? O Alder. Sim. Quando aparece, tá lá o N. Oi, bora tretar. É, bora tretar. Na verdade, você ia lutar com o Alder, e aí você chega lá, o N tá lá dando surra de piroca nele, né? Aí tá lá, o Alder todo chola mais, né? Sim. Depois de apanhar. Aí você fala, beleza, você derrotou o Champion, você é o Champion, eu vou te detonar, tiozão. Se for parar pra pensar, é quase a mesma coisa que no Red Green. De certa forma. O Green ou Blue, como você preferir chamar de Green, foda-se a opinião de quem acha que é Blue. Exatamente. E você chega e tá lá, tipo, ah, eu acabei de derrotar o Lance, ou o Champion, o que que era? Provavelmente era o Lance, né? É, na verdade não tinha um Champion, né? O Lance, acho que era o quarto da Elite Four, não sei, não lembro. O Lance era o quarto. O Lance era o estagiário da parada. O Lance era. Não, ele era o quarto da Elite Four mesmo. Aí o da hora dessa parte do N é que tem a cutscene do castelo, né? Que ergue. Naquele castelo era da hora, velho. Essa cena, assim, é muito foda. É nessa cena que ele já sacou que ele tinha sido enganado e tal, não lembro agora. Acho que depois da batalha. Porque você chega, você vai lá em cima, você passa no castelo, tem até o quarto dele de quando de criança, né? Que tem os brinquedinhos dele, que tem a música dele mais infantilzinha, né? Que é muito foda. Parece música de filme de terror. É, exatamente. De passagem. E aí você pode falar com uma galerinha lá, eles vão falar da infância do N e tal. E aí quando você chega lá, você luta... Aliás, antes de lutar com ele, você ainda tem que capturar o lendário, né? Sim, que é o Reshiram ou o Zekrom, dependendo da versão. E ele vai usar o outro. Honestamente, eu pensei em escolher essa em uma das minhas cenas. Mas eu optei por não escolher. Mas ela é muito foda mesmo. Quando você antagoniza, né, com ele, com o lendário oposto. Assim, a equipe Plasma, pra mim, ela é a melhor equipe vilã, acho que de longe. E a trama do Black and White é muito bem armada em relação a isso, né? Tipo, ele é um pastor loucão, ele é total Greenpeace, peta, sei lá. Sim. E os caras meio que usam ele, tipo, não, estamos te apoiando, estamos aqui te apoiando. Não, isso é da hora mesmo, isso é da hora mesmo. Isso é muito bem bolado, cara. É nesse momento que você vê como que a criação... Isso é outra coisa que eu tô falando. No exemplo anterior lá do Diamond and Pearl, do meu quinto colocado, enfatizava o rival. Nesse, o N de certa forma é um rival. rival na história, né? Sim, ele é um rival. Enfatiza o N. Você descobre como que ele foi criado. Você vê que ele não tem maldade. Tipo, ele não é mal. Ele realmente não tem. Você está até troca um Lero lá no a roda gigante e tal, né? É. Isso foi o motivo de muita fanfic. Sim. Isso de passagem. Isso é exato. Algumas doentias. No final ainda você luta contra o Getsis, né? Que aí ele revela todo o plano maligno dele e tal, blá blá blá. O da hora da... Até antes disso, você encarava o N como um vilão. Você olhava aquilo ali e você falava, pô, é um bando de maluco chapado querendo libertar Pokémon. Na verdade, né? você fica naquela, porque o N, ele parece um vilão, mas você vê que ele não fala como se ele fosse um vilão. Sim. Você o quase N, ele é o Dr. Dolittle, só que mais calmo. É, você leva o que ele tá falando a sério, só que ele tá antagonizando ali. Então ele, tecnicamente, é seu inimigo. Mas... A construção da cena leva ele a parecer um antagonista. Sim. Mas, tipo, no decorrer do jogo, vai ficando a dúvida, tá ligado? Se ele realmente é mal ou se ele realmente está tentando fazer algo bom. Como a equipe em si fica também nessa dúvida, nessa dicotomia, né? Olha só que palavra bonita, dicotomia. Olha, enfim. Na pior das analogias, do N seria um abuso do pai dele. Sim, sim, mas existe um abuso moral, exatamente. Que o Getsis tipo, manipula o N. Passa uma mensagem, mano. Sim, sim. Tipo mundo. Muito boa. Parabéns, meu. Estou orgulhoso. Você tá fazendo boas escolhas. Né? Cara, pois é, cara. Eu posso ter jogado Pokémon há muito tempo. Qual foi a última vez que eu joguei Pokémon? Ano passado, se pá. Só que eu lembro dos momentos épicos. Tipo, Pokémon marca isso, sabe? Marca. Meu terceiro lugar, já puxando os momentos épicos. Na verdade não é épico, mas assim como o Delta Episode pra mim ele deu uma quebra, o meu terceiro lugar vai pro começo do jogo, o New Game de Rubi e Safira. Eu lembro até hoje, a primeira vez que eu peguei Rubi e Safira pra jogar, que eu dei o New Game e eu fiquei na expectativa, tipo, isso aqui é diferente, tá ligado? Tipo, eu... Foi a transição da infância pra adolescência, na prática, tá ligado? Uhum. Porque assim, eu joguei Red, Green, Blue. É, Red, Green não, né? Porque eu não joguei o Green, vamos ser honestos, né? Red, Blue, Yellow, Gold, Silver, Crystal. E aí tem aquela quebra, né? Tem aquela quebra de. Por causa das. Não poder trocar, não poder conversar com as versões antigas e tal. E a primeira vez que eu peguei Ruby e Safira, eu soube que ela era. Em Hoenn era uma ilha distante. E que você não tinha acesso a muitos pokémons antigos e tal. E era foi... tipo Acre. Era tipo Acre. E aí, tipo... E aí você fica pensando assim, mano, foi a segunda vez que eu senti essa... O não saber o que tá vindo pela minha frente, tá ligado? Será que eu vou gostar? Será que eu vou achar ruim? Porque em Gold Silver eu não senti isso. E desde então, na franquia, eu não senti mais. Talvez um pouquinho agora em Sun e Moon, mas até como a gente tava vindo até a sexta geração, né? Eu não fiquei com medo. Mas o Rubi e Safira me deu isso. Era muita informação nova, porque tinha Ability, tinha Nature, tinha muita coisa. Tinha vários Pokémon novo. Era uma pegada diferente. O meu terceiro lugar vai pro New Game de Rubi e Safira por causa disso. Por causa dessa sensação nostálgica de não sei o que está na minha frente. E eu... É, muda bastante você coisa. Você foi ousado porque... em dizer algo que não é do... Não que não é do jogo em si, mas que não... Assim, o New Game é uma tela de início. Você não tem nenhuma cena, a não ser a do... De start, né? Press start. E é isso, tipo, não é uma cena. Ah, eu tô lutando com um champion, sei lá o que. Exatamente. Ousado. É bem. É tenso. Você pensa assim, pô, o que tá vindo aí, tá ligado? Sim. Mas é da hora. Eu acho bem louco. Aqui é simples, mas profundo. É que é. É qual é o nome? É pessoal. As minhas escolhas estão sendo muito, tipo, pessoais, assim, tipo, de sentimentos nostálgicos, tá ligado? Sim. Mas faz total sentido, porque se você for parar pra pensar. Os outros jogos tinham saído pro Color, né? Game Boy Color, exatamente. E o Advance, ele teve uma melhora, assim, de hardware, digamos que considerável, cara. Sim, sim. Boa. E sem falar também, quando a gente começa o jogo, de fato, no Rubi e Safira, ele já começa de um jeito diferente, né? Porque, tipo, tudo bem, tem o professor lá e tal, mas aí você aparece no caminhão, tá ligado? Porra, o que está acontecendo? Tem o fato de você tá mudando, você tá chegando, você é novo, pra escolher o Pokémon, você escolhe no meio de uma uma batalha, dentro de uma batalha, sabe? Todo jogo, o começo do Rubi e Safira é uma coisa, uma experiência bem única pra quem jogou tipo, que não tinha vivenciado isso na época ainda. Dentro da linearidade, assim, né, da cronologia do jogo. Hoje em dia é comum, né, de certa forma, você passar por isso, mas naquela época foi um pouquinho mais... tenso. Uhum, sim. Mas então, meu terceiro lugar, cara, é em Unova, e foi correto. Logo na época que, putz, eu me viciei em mexer na internet, assim, eu tava muito, sei lá, muito viciado mesmo, e eu me empolguei, né, com o lançamento do Black e tal, eu comecei a pesquisar muito sobre o Pokémon e eu comecei a achar essas creepypastas, etc, essas coisas interessantes, e, poxa, sei lá, Pokémon Black é 2010, né, sei lá, não lembro. 2010. Nessa parte, tipo, sei lá, porque nessa época Pokémon imperava basicamente nas gameplays assim no YouTube e era algo muito famoso. Uhum. E eu lembro de achar aquela creepypasta do Pokémon Black. Ai, puta, mal cagaça do cara. Eu sempre fui muito medroso. Eu agora, também. Mas eu era muito cagão. E aí era tipo, mano, essa creepypasta do Pokémon Black é muito bem feita. E eu lembro que eu fiquei com puta de um cagaço disso. Uhum. E aí de repente, beleza, você tá lá, né, jogando Pokémon Black and White, aí você entra na ponte e você vê uma garotinha perto de um senhor gordo. Uhum. Você se aproxima e do nada a filha da puta some, velho. Tem uns puta, é verdade, né? Mano, o fantasma da Marvelous Bridge, cara. Nossa, aquilo ali, eu juro. Sabe é bizarro, eu parei na frente, assim, eu tava com o DS na mão, eu parei. Falei, o que tá acontecendo, seu Jesus? Que check. Mano, eu juro que aquilo ali pra mim foi tipo... Mano, não sei, foi, cara. Bizarro, sei. Né? Dá aquela gelada. Nossa, foi no Black White 1. Foi Black 1, Black, é Black White 1. Caraca, eu não lembro disso. Depois teve no 2, essa mina apareceu de novo no 2, só que era numa casa. É, no 2 eu não lembro. Numa casa, que acho que se eu não me engano era até numa região de deserto, não sei. Eu lembro. Eu lembro de ouvir algo assim, mas eu nunca vi essa mina no Black White 2, não. Não, ela passava tipo de relance, sabe? Você entrava na casa, aí ela tava entrando num cômodo, assim. Eu lembro de uma coisa similar a isso, mas ainda é em Diamond Pearl, naquela mansão de Eterna. Ah, nossa. Ela isso tem dá lá, muito medo. Aquela menininha. Aquela mansão é muito pariu. Boa, velho. Aquela menininha aparece de vez em quando, tá ligado? Não é sempre. Você vai procurar o Rotom, aí aparece a garotinha. Aquilo é... Nossa, cômodos. Puta que pariu. eu acho que é o mesmo gelo que você sentiu, eu senti também nesse naipe, tá ligado? Mas é... Nesse momento. É. Mas nesse de Black White. Eu acho que eu não lembro se eu vi também essa menina no Black White 1, pra falar a verdade. Mas eu tô ligado em qualquer. No caso, você citou aí do... É do Old Chateau, não é? Se eu não me engano, Old Chateau, exatamente. Então, você citou essa menina do Old Chateau. Tipo, sei lá, na época... Eu joguei, acho que uns 2 anos depois de ter lançado, né? O Pokémon Diamond. Não, mentira, Pokémon Platino. E pra mim foi normal isso daí, sabe? Tipo, não teve muito impacto não nessa parte. Eu achei bobo. Mas esse do Black Knight, cara, nossa, mentes explodiram ali, cara. Dá aquela... Eu fiquei num cagaço. Não, e o pior é que o gordinho, ele ainda olha. Tipo, ela tá do lado do gordinho. Aí o gordinho, tipo, ela desapareceu. Tipo, é a confirmação que você tem. Aí de repente o gordinho olha pra você. Mano, é isso mesmo que aconteceu, sabe? Você não tá louco. Você não tá louco, né? É, não, puta. Aí depois, enfim, ainda tem a velha perto ali de onde a mina ficava, que ela fala, ah, não, tinha uma garotinha antes da ponte ser construída que brincava com a abra dela. Nossa, bizarro. sei lá. Aí, não sei se eles dão um fim digno pra essa história, mas tem as versões da internet, se eu não me engano, que a mina morreu durante a construção. Bom, se tá na internet, é verdade. Ou ela se afogou. É, né? Exato. É que às vezes é que eu não manjo, mas às vezes ela é baseada, de fato, na versão de alguma história lá dos Estados Unidos mesmo lá e tal, né, que tenha relacionado de verdade. Vai saber, né? Pois é. Seguinte, meu terceiro lugar, o podcast, ele não tá há tanto tempo assim, a ponto das pessoas saberem os nossos gostos de Pokémon. Pelo menos não o meu, ou do Bruno, ou então o do Danny mesmo. Se eles se os ouvintes sabem, são mais o do, né, do Nicolas. E nesse cast eu acho que já dá pra ter uma noção assim do que a gente curte. O terceiro lugar vai ficar pro Versus Red, tanto só Hard Gold Soul Silver quanto no Gold Silver. Você joga, sei lá, você joga o Red Green e você joga o Fairy Red Leaf Green e você vai direto pra sequência, Gold Silver, Gold Soul Silver e tal. Uh-huh. Você tá num hype, você tá num nível de animação em relação do jogo, você tá pilhado. E quando você vê a história toda numa tacada só, você sente, você tem um estalo de quanto tempo se passou conforme você vai jogando. Do uhum. primeiro jogo, uhum. né, do Red, pro Gold, por exemplo. Sim. Né? Eu tô falando desses dois porque foram os que eu mais joguei. É, são os mais antigos, os clássicos, né? E, assim como as outras duas cenas que eu citei, do Black White e do Diamond and Pearl, essa tem uma cena muito foda, que você chega, você sai lá do Mount Silver e não tem trilha, é silêncio, só tem neve e o Red sozinho, com os pokémons dele. De boas lá, né? É, tipo, não é assim, você não utilizar a trilha sonora no momento, tem que ter muito cuidado, porque pode dar um vazio de maneira errada. Nesse momento em específico, encaixa bem essa falta de trilha sonora, sacou? Você chega no Red, ele não tem fala nenhuma, como é de se esperar, tipo, os fãs esperam. Sim, não pode ter, né? E depois de você sair do hub, que não tinha trilha nenhuma, a não ser o efeito sonoro de neve e de vento, começa uma trilha sonora foda de campeão, né, que é a mesma do Lance. Sim, é a mesma do Lance, mas é foda, não deixa de ser foda. Que trilha sonora bem trabalhada de Pokémon. Isso é uma parada que se bate palma com as mãos e com os pés, porque... Tipo foca, né? Você bate palma de foquinha, né? É foca, tipo foca. Qual é o Pokémon foca lá, que de água? Tem o Seal e tem o Popplio, né? O Popplio. Você fica que nem o Popplio. Exatamente. Independente se você tiver jogado Red ou não, você vai chegar nesse momento, você vai sentir uma pressão. Você vai sacar, beleza, esse maluco não é qualquer pessoa. Sacou? Exatamente. Até porque todo mundo fala durante o jogo sobre o garoto, né? Que desbancou a equipe Rocket há 3 anos atrás, né? A equipe Rocket inteira, sozinho. Ele é meio que uma lenda, de fato, né? Ali na região. Uma lenda viva. Você encontra o maluco, você olha assim e fala, caraca, fica grosso esse maluco. Não é qualquer um, tipo, esse aqui não é um Grant da equipe Rocket, tá ligado? Sim. Só tem Rattata. Rattata e Golbat. Sim. Meu, você começa a trilha, aparece a animação do personagem, lá de Sprite. Não é uma batalha qualquer. Cada Pokémon que ele tá, né, ele, assim, é uma batalha um pouco mais difícil do que os padrões de Pokémon. A não ser que você chega com Pokémon level 100 logo nesse momento, tá ligado? É, mas aí você tem que ser muito trouxa, né? Porque é difícil, né, você upar até o level 100 antes de passar pelo Red, né, exato. Sim, é muito difícil, só que tem doente pra tudo, né? É, tem. E levando isso em conta, tipo, pra mim esse foi um momento épico, não só pelo background, né, de Red Green, mas por toda essa parte de construir a cena, construir detalhes mínimos assim que fazem completamente a diferença. Imagina se tivesse uma cena no Hub World quando você chega no Red. Sim, não ia sim. ser o mesmo impacto. Não ia. Naquela cena você vê, tá neve, não tem som, você para e pensa, quanto tempo esse maluco tá aí esperando alguém? Sem contar que ele tá tipo, tem uma escadariazinha, né? Como se fosse tipo um pedestalzinho, né? Tipo, ele tá ali em cima, né? É, não é quase como ali, você né? encontrar um lendário no jogo, né? Um Pokémon exatamente, lendário que exatamente. Fica numa região. Se você encontra um pedestalzinho lá em Sifon, eu acho que é Sifon Island, não lembro. Não, é no Monte Moon. Você encontra o Mewtwo também. É a Cerulean Cave. Cerulean Cave. Isso, Cerulean Cave, eu confundi. Aham. Exatamente, eu ia comparar com a do Mewtwo nesse exato momento que vocês falaram, porque o morrinho de terra lembra o do Mewtwo. Sim, tipo, é o mesmo estilo. A diferença é que tem uma música de fundo, né? É, do Mewtwo tem a música da caverna, né, no caso. Sim. E da hora que o Red, ele tá de costas pra você. Uhum, você tá vendo as costas dele, tá ligado? Você tá alcançando ele ali. E aí quando você fala com ele, ele vira e batalha contigo. É foda. Realmente é muito genial isso. O melhor de tudo... Enfim, eles conseguiram compor uma cena dentro das limitações gráficas ali, porque provavelmente se fosse um jogo de PlayStation ia ser uma CG. Ah, certamente. Mas dentro das limitações gráficas eles conseguiram compor uma cena, cara, que é de uma maestria, assim, cara, muito significante. Porque como justamente o Ion ressaltou, não tem trilha sonora. E, cara, tipo, isso serve pra passar uma importância, sabe? Sim, isso sim. mostra naquele momento que, cara, aquilo ali, tipo, não importa a música, não importa o que tiver ali, porque, cara, isso não é tão majestoso quanto você encontrar um dos treinadores mais lendários de todos os tempos, sabe? Exatamente. Jornada. E justamente o fato dele não tá virado pra escada quando você chega, meio que dá o sentido de que ele não tá ali te esperando. Exatamente, ele tá lá de boa, é, vivendo a vida dele, é, ele não fodosamente. Tá ali pra te esperar, sabe? Não é um Pokémon lendário que tá ali pra cumprir o script do jogo, uh-huh, que você vai lá pegar ele pra, enfim, né, melhorar, completar sua Dex, etc. Não, ele tá ali porque é como se ele estivesse num retiro espiritual, velho. Sim. Ele tá ali, tipo, e não digo nem na questão religiosa, mas tipo, ele tá ali pra se concentrar, sabe? Tipo, mano, deixa eu tá aqui comigo mesmo, entrar em contato com a natureza, pá, e pô. Ele tá ali pra isso, sabe? E cara, toda essa cena é composta de um muito majestoso, é realmente incrível. E principalmente eu, que eu não tinha jogado até então, né, até o remake do Heart Gold Soul Silver. Eu não tinha jogado a segunda geração. Eu acabei jogando a primeira, pulei da primeira direto mais ou menos pra terceira e depois a quarta. Certo. E eu acabei não jogando a segunda. E quando eu peguei pra jogar esse remake, tipo, pra mim nem tinha canto depois de Johto no Crystal, sabe? Uh-huh. Que pra mim não faria, tipo, sei lá, o Game Boy não ia ter essa capacidade. Sim, sim. Depois que eu fui descobrir que podia. Mas chegar lá e de repente encontrar o Red, tipo, falei, caralho, velho, tipo, é foda. É aquele maluquinho lá, mano. Que foda. Era eu ali, mano. É eu ali, ó. Não, e toda aquela isso. Composição com os Pokémons clássicos. Puta, sensacional. Sim. Tanto eles querem, tipo, reforçar a ideia de que o Red é realmente um personagem importante, tipo, um dos personagens mais importantes da franquia, é, que no, em Gold Silver ele tinha o Pokémon mais forte do jogo, de um NPC, no caso, que não fosse, tipo, Battle Tower e essas paradas assim, que era o Pikachu, no level 81, e eu tô falando isso de cabeça, tá? Eu não tô pesquisando aqui. Desculpa aí. Se você não. Se você chegasse na doida, você ia se ferrar muito, porque na hora era tipo Pokémon level 60 no máximo que você ia ter. É, exatamente. Você passou da liga, porque a liga ela tem uns Pokémon um pouquinho mais fracos, né? É pra tipo poder, geralmente, nível 50, 60. É, exatamente. E aí, depois do Platinum, o Barry ficou com o Pokémon mais forte. Eu acho que o Pokémon mais forte dele tava no level 86 ou 84, não lembro agora. Isso foi na Battle Tower? Não foi na Battle Tower, foi naqueles resorts. Ele fica do lado de fora lá, batalhando, acho que todo domingo ele batalhava, uma coisa assim. E aí você poderia batalhar com ele e ficar rebatalhando com ele. E nessas batalhas ele tinha um Pokémon mais forte, que ultrapassou o Pikachu do Red. E aí quando lançaram o remake, eles fizeram o Pikachu do Red alcançar o level 88. No fim, com o Heart Gold Soul Silver, o Red ele continua com o patamar de treinador mais forte, né? Com os Pokémon mais fortes. Uhum. Eu achei isso muito foda. E quando você ganha dele, ele dá o Blackout, né? Que você dá no jogo quando você perde, tá ligado? Que você reseta pro centro Pokémon. Ele some, né? Mas foi bom falar disso, porque você acidentalmente puxou o meu segundo lugar. Enquanto você, meu pequeno amigo, escolheu a batalha do Red, eu escolho a batalha do Green, de campeão, em Pokémon Red, Green e Blue. Pokémon Red, Green e Blue foi a minha primeira experiência com a franquia. Eu já falei isso em alguns casts anteriores, provavelmente até no próprio cast solo da primeira geração inteira que a gente fez no ano passado. Eu comento sobre isso, mas o Green tá sempre na sua frente, o jogo inteiro. Uhum. Você olha nos ginásios, naqueles estátuas. Você olha nos olhos dele. Você olha nos olhos deles. Quando a luz dos olhos meus e a luz dos olhos teus resolvem se encontrar. Quando você olha naquela... Já passou pelo ginásio, tá lá o nome dele. Sim. Você constantemente tá indo pra algum lugar, o Green já foi lá, ou tá voltando de lá. Eventualmente, quando você chega no final do jogo, né? Tipo, quando você se torna o cara mais forte, novamente, ele está lá, na sua frente já. É tipo o Julius, né? Achou que eu tava brincando? E ele tá lá. E ele é cuzão. E ele te zoa porque você é um perdedor. Então, tipo, aquela batalha, por mais que você tenha, tipo, sei lá, a primeira batalha do jogo é a única que realmente você pode perder, né? Sem zoar, né? Sem dar blackout e tal, essas coisas assim. Mas na prática, a sensação é quando você chega lá, é tipo, mano, eu não posso perder aqui. Eu cheguei até aqui na frente, esse cara tá sempre na minha frente. É a hora de eu passar por ele, porque não tem como mais, tá ligado? A gente chegou num... Tipo, quando você chega no limite, Você não tem como ultrapassar, tá ligado? Tipo, você só pode desbancar o cara. E isso é uma coisa muito bizarra, eu acho muito foda. E a batalha, a música de batalha dele, eu gosto muito. Até hoje é a minha favorita da franquia. A música de batalha do Green de campeão. Porque eu acho que ela, naquela hora daquela batalha, ele tá meio louco já. Ele já tá meio, tipo, pneu assim, mano. Porque ele realmente chegou no topo, ele tá se achando o cara mais foda, tá ligado? O mais pica de todas as galáxias. Sim, sim. Então o poder subiu na cabeça desse cara. E ele batalha com você, com vontade. E quando você ganha dele, o professor Carvalho chega e fala: estou decepcionado. Isso depois ele perdeu pro Red. Exatamente, você perde pro, ele perde pra gente, pro Red. E, mas a música de batalha dele eu acho muito da hora nesse aspecto, porque ela é meio psicodélica, tá ligado? Ela tem umas nuances de altos e baixos que é tipo meio pirado, tá ligado? E eu gosto muito disso. Eu acho que ela reflete bem a personalidade do Green nessa batalha. Coisa que as outras batalhas, tipo, as outras músicas de batalhas, eu acho elas muito foda. Mas eu acho que elas não combinam tanto com os personagens como a do Green combina com o Green, obviamente. Ah, e tem outro fator que você falou, que ele sempre tá na frente, né? Uhum. E você só foge com ele na história. Você mata o Pokémon. Você mata o Cage, né? Não. Ah, você tá na frente, mano? Tá na frente? Beleza, aguenta aí. Só foge. Tipo, o Neto, que é o único neto do Oak, aparentemente. Gosta mais do protagonista, considera mais o protagonista. Uhum. Ele parabeniza o protagonista. Sim, ele sim, vai pra, sim. Ele chega no negócio lá de campeão quando o Green ainda. Quando ele ainda tinha recebido a notícia que o Green era campeão. Aí chega já o Red, tá ligado? É, pode crer. Ele chega lá porque o. Pode crer. Pô, você é foda, hein, Green? Você tá de sacanagem com a minha cara, né, irmão? Cara, é muita sacanagem. É muita sacanagem. O cara não dá, sei lá, consegui. Meia hora depois, sei lá, o avô dele vem do outro campeão. Tá, beleza, e aí? E aí você vê, tipo, por exemplo, daí você compara o Green antes dessa luta e depois em Gold Silver Crystal, Heart Gold Soul Silver, que ele já tá mais velho, que ele já tá líder de ginásio e tal. Você compara os dois. Tipo, quando ele tá mais velho e aprendeu, tá ligado? Do jeito mais difícil, que não se deve ser um cuzão. Ele continua sendo um cuzão, de certa forma. Mas ele é um cuzão mais... moderado. Mais moderado, exatamente. Eu acho isso muito foda. É tipo, é um personagem que ele tem um certo crescimento. Pra primeira geração, que você não tem crescimento de personagem. Mas você tem um personagem que é o Green, que ele tem muita personalidade. O resto não tinha muito. O resto era meio que um avatarzinho, né? Enfim, uhum, sim. Talvez o que talvez tivesse um pouco mais de personalidade ao lado do Green fosse o próprio Carvalho, né? Mas eu acho essas coisas da hora. Eu gosto dessa batalha. Cara, meu primeiro lugar, enfim, eu vou ter que quebrar o clima. Depois da gente citar a batalha com o Red, batalha com o Green, tipo, algo, coisas tão majestosas. Uhum. Mas eu vou colocar algo aqui que eu achei muito interessante terem acrescentado no jogo de Pokémon. Uhum. E que, justamente por ser no XY, e você ter uma capacidade melhor de poder demonstrar algumas questões gráficas, etc. Ficou muito bem feito a Casa Mal-Assombrada. Eu não lembro qual a rota do jogo, mas era na rota norte de Lumiose. Certo, então, tô ligado, assim, tô ligado. Todo lado pra oeste, dava aquela volta toda. Quando você entrava norte, tinha a rota lá, né, que ficava chovendo, tinha os Pokémon dragãozinho lá, as pré da Gudra. E tinha a Casa Mó Assombrada. E, cara, aquela Casa Assombrada foi tão bem feita. Sim. Foi tão legal. Tipo, a gente já tinha, né, questões de fantasma assombrando no mundo Pokémon em jogos anteriores. Tinha a Pokémon Tower, acho que é isso, não lembro. Sim, sim. Em Lavander. Teve outro caso da Marvelous Bridge, a minazinha, que eu citei aqui. Uh-huh. Teve o Old Chateau, etc. Teve um monte de coisa assim. Mas aquela casa, ela ficou muito bem feita, ficou muito bem ambientada, porque apesar do cenário em volta, digamos assim, dela, não ser macabro, mas... É, ele é meio abandonado, meio... né? Mas ele não chega a ser macabro, mas ele... É, uhum. É um lugar difícil de você passar, porque é um terreno pantanoso, etc. Você já tá numa certa dificuldade, digamos assim. Isso eu tô forçando bastante o clima, tá? Da história, assim. Pegando bastante o clima. Geralmente a galera joga e, tipo, caga pra isso. É. Mas são coisas que realmente eu costumo prestar bastante atenção. Ah, mas eu acho da hora, assim. E, tipo, né? Começa a ficar complicado, que você tá no meio da chuva, etc. É aquela história. embora. Tipo, mano, meu carro quebrou no meio da chuva, só tem essa casa aqui perto. Vão me abrigar nela. E aí, de repente, você entra e aí um carinha te conta uma puta história de terror, sabe? E aí você percebe que, de repente, tava cheio de fantasma ali. Mano, eu achei sensacional. E até puxando agora pro anime, o episódio que fizeram em relação a isso ao anime ficou muito bom também, porque eles pegaram bastante a essência e dava no jogo. Sim, sim. Ficou sensacional. A Mas música que toca, se eu não me engano, é uma música um pouco mais lenta. Uh-huh. Ela não é uma música bem good vibe, né? Sim, mano, sim. Enfim, tudo ali muito se encaixa pra você realmente se sentir, tipo, mano, eu tenho que sair daqui, sabe? Deixa eu passar por eles aqui. O caminho é chato de passar, se prende no meio do ali das águas que você vai passar e você começa a andar mais devagar. Uhum. Mano, tudo ali é bem desconfortável. E chegar nessa casa, ela é muito bem feita, assim. Sim, muito bom. E ainda tem... Como é que é? Tinha os Fantump lá, não era? Sei lá, alguma coisa assim. Eu acho que tem, eu acho que tem. Nossa, eu lembro de uma coisa muito triste nessa rota. Que é realmente muito triste. Eu tinha um Gastly e evoluí ele pra Haunter, correto? Estamos treinando ele e evoluí pra Haunter. E eu estava nessa rota quando eu pensei assim: bom, posso evoluí-lo pra Gengar. Como vou fazer isso? Online, né? Vamos acessar aqui o sistema online, pá, bonitinho e tal. Aí eu encontrei um maluquinho que tava trocando uns Pokémon pra evoluir. Fui e, né, dei umas trocadinhas lá. E aí eu botei o meu Haunter lá e trocou. E aí ele não me devolveu o meu Haunter. Ele não devolveu. Ele ficou com o meu Gengar. Ele me roubou de mim o meu Pokémon. E eu fiquei chateadíssimo. Eu fiquei realmente chateado. Parabéns. Mas é da hora. Aí eu troquei pra uma Gardevoir depois. Tipo, eu pensei em pegar outro Haunter, mas eu não quis pegar outro Haunter. Isso ia ser antiético. Traumatizou. Exato. Não, ia ser chateado. Nenhum outro Haunter iria ocupar o Exatamente. Espaço Ele não é, eu não posso simplesmente pegar um outro Haunter. Porque não é aquele Haunter. Entendeu? Você entendeu? Eu me apego aos Pokémon. É assim mesmo. Enfim. Cara, o segundo lugar... É porque é muito difícil você tentar pensar no segundo lugar. Porque é muito mais fácil você jogar o segundo pro primeiro. Sabe? Uh-huh. Do que você pensa. Mas se eu fosse colocar o segundo lugar, aí sim eu já jogo Diamond Pearl de novo e Platino. Uh-huh. Seria um momento que você entra na Distortion World e você começa a ver mais como que o Cyrus pensa. Meu, você olha o jogo inteiro ele como um cara estranho. Beleza que nesse momento você continua olhando assim. Ele continua sendo estranho, né? Só que assim, durante o jogo, tem frases dele que vão moldando o personagem, vão moldando, moldando. Você chega lá naquele altar, vendo ele fazer o que ele tá fazendo com os pokémons, né? Com o Dialga, com o Palkia e com os três lendários lá dos lagos. Você vê o quão distorcido a visão de mundo dele é, sabe? Exatamente. A cena é da hora, tipo, a cena é um cenário amplo, tem tudo isso. Você vê o Giratina sendo summonado, que é uma parada muito foda. E é uma das cenas que, até hoje, quando o Giratina pula, eu tomo um susto. É, a pulada do Giratina é foda mesmo. O pulo do Giratina não tem como não tomar susto. Você entra na Distortion World e você vê, pelo menos essa foi a impressão que eu tive, que apesar do Cyrus ele querer mudar o mundo na base da ignorância, você vê que o Distortion World não é o que ele realmente queria. Você vê que ele aceita, mas não o que ele realmente queria. Ele se arrepende de estar lá, na real. Ele só força de que é o que ele queria de fato. Pelo menos essa foi a impressão que eu tive. E o pior, o Distortion World é tão bizarro quanto a mente do próprio personagem. O que, de certa forma, justifica o fato dele aceitar o lugar, mesmo não sendo da maneira que ele esperava. É, o que eu acho que ele aceita ficar no Distortion World pra tentar criar o mundo que ele quer criar, tá ligado? Ele meio que desiste de tentar destruir. Porque, você falou uma coisa correta, ele é meio... É meio exagerado, né? Tipo, o cara fala assim, mano, vou destruir, mas vou destruir logo o universo, tá ligado? Eu vou resetar tudo. O cara quer resetar geral. E aí ele provavelmente desiste disso e aceita ficar lá com Giratina no... Não com Giratina, né? Mas aceita ficar lá no Distortion World pra tentar reconstruir o mundo do jeito que ele quer, né? Uhum. Sim. É da hora essa parte realmente do... Na hora, eu acho da hora muito louca a hora que o Giratina aparece. Porque ele tá lá todo no planejamento, né? Porque... Assim, a gente jogou Platinum, tecnicamente, boa parte da galera jogou o Diamond Pearl antes. Quem jogou Diamond Pearl antes, sabe que seguiu uma mesma linha de raciocínio. Ele usou a Red Chain pra poder segurar o lendário, né, o pau que é de Alga, pra poder controlar ele. Quando ele tenta, sim, fazer isso, dá um ruim que ele não tava esperando no Platinum. E aparece o Giratina em sombra, né, aparece o buraco no chão e o Giratina aparece. E ele acha da hora. Ele fala, interessante, tá ligado? Tipo, você vê que realmente o cara já tá meio lelé da cuca, né, ele já tá meio piradão. A visão de mundo dele é distorcida. É um bom paralelo. É tipo a cabeça do Yami Yugi. Então, pega aquelas escadas de ponta cabeça e tal. É, o Distortion World lembra umas paradas assim mesmo, que as cachoeiras e tal, indo de lado, a física que não funciona direito e tal. É realmente muito louco. É, porque lá não tem o espaço e não tem o tempo, né? É simplesmente um... Não sei nem se a gente pode chamar de lugar aquilo, porque sei lá. É um ponto no universo, de repente. Não sei. É um ponto... Mas que realmente assim, não tem no tempo. No vazio, não, né? Não tem espaço. Assim, quando fala que... Não tem tempo nem espaço. Pelo menos na questão do tempo, podem dizer que é... Por exemplo, tem a linha do tempo e qualquer coisa fora dela que não é afetada. Então ele não vai envelhecer, não vai morrer, essas coisas do tipo. Exato. Tecnicamente, isso pode dizer que é... Ou é um vácuo no tempo, ou é uma segunda linha, caso ele envelheça. É, ele não tá nem ligado nem ao tempo, nem ao espaço, né? O Cyrus, ele tá cagando tudo lá. O Giratina vem e rapta ele pro Distortion World, pra poder impedir que ele destrua o universo. Na verdade, no final desse arco todo, a Cynthia, que ela tá lá também, né, nas tretas todas, ela e o Cyrus, eles trocam um lero lá durante as tretas, falando que provavelmente o Distortion World foi uma criação do Giratina pra criar um balanço com a nossa dimensão do mundo real. Então é tipo Yin Yang, tá ligado? Que você precisa de um pra ter o outro e tal, essas paradas assim, né, que é mais equilíbrio. Que é uma pegada... Que faz mais sentido com a cultura oriental também, né? Que você não tem um... Não é que o Giratina é mal, né? É que ele é um outro lado, né? Mas ele faz parte do equilíbrio todo. Ele é equivalente ao Hades. O Hades não é ruim. Ele só é o senhor do submundo. É, de certa forma. É que a Disney cagou, né? a Disney cagou no Hades. É, a Disney tem uma representação, digamos, vai cristã da coisa. De ter um demônio, etc. Então, um caramelzão. Então, na verdade, o Giratina, ele tenta meio que salvar as coisas. Olha só como ele é legal. Não, o Giratina, ele realmente não é um cuzão, né? Ele tá lá porque é meio que o papel dele também. Tipo, ele tava lá de boa. Ele tava de boa. Então, mano, a gente tem que balancear essa porra aqui, essa putaria louca dessa galera. E realmente. Partiu, enfim, só queria citar que roubaram meu primeiro lugar, mas tá de boa. Caraca, olha só. Mano, eu acho isso sensacional. Pra mim é o melhor acontecimento, assim, da série de Pokémon, cara. Achei muito foda. Eu já tava ludibriado com o Platinum, né, e enfim, ainda mais esse negócio todo de você ir pra um universo. É que não é um universo, mas enfim, né, pra fins de explicações, você vai pra um universo paralelo, etc. Sim, que então, até, tipo, não era pra ter gravidade, porque não tem espaço ali, mas tem gravidade, né? Porque você se prende às rochas, etc. Mas que, tipo, hora você tá em cima, hora você tá embaixo, hora você tá dos lados, enfim, né? É que às vezes dá pra... Às vezes dá pra entender como se, tipo, não é que não tem gravidade, mas que a gravidade, ela funciona de forma diferente porque o espaço é outro, né? Tipo, Tudo distorcido, né? É tudo distorcido, exatamente. O meu primeiro lugar, ele vai pra... Também pra uma parada nostálgica. Mas ele tem duas razões. Tanto no original, quanto no remake. Estamos falando novamente de Gold Silver, Heart Gold Soul Silver. Melhor jogo, né, cara? Melhor jogo. O meu primeiro lugar vai pro evento do Celebi. Por dois motivos. Muito bom. Vou começar com o menos importante primeiro. E depois eu parto pro mais importante. Que é o nostálgico, que é o que vale pra mim. Que é o que conta o caos, né? Enfim. O evento do Celebi em Heart Gold Soul Silver, ele confirma a teoria de que o Silver é filho do Giovanni. Que até então não existia nenhuma comprovação oficial por meios do jogo, né? Que o Silver fosse filho do Giovanni. E o evento do Celebi em Heart Gold Soul Silver literalmente te roda pro passado. E você acaba pro passado, mas nem tanto, né? É tipo, um pouco antes da... Mais ou menos ali na época que a torre de rádio ativou. Na verdade, ele joga dois momentos. Ele joga bem no passado, quando você vê o Giovanni abandonando o Silver. E depois, mais pra frente, quando o Giovanni está escondido, ouvindo a transmissão de rádio, você derrota ele e ele desiste de vez de reativar a equipe Rocket. Eu acho muito bom. Porque é como se fosse, entre aspas, um Delta Episode de Great Gold Soul Silver. Porque ele pega um pequeno pedaço ali da história e dá uma expandida, né? Que é essa parte do Giovanni. Sim, por que ele não atendeu, né? Por que ele não atendeu o chamado da equipe Rocket na torre de rádio, né? É porque você foi lá e derrotou ele em outra... E no futuro, né? Fala, pô, mais um moleque me derrotou. Mais um pirralho me derrotou. Tipo, eu tenho má sorte com crianças de 10 anos, né? É. E outro motivo também pra eu gostar desse evento, no caso do de Gold Silver, é porque eu, quando era moleque, primeira vez que eu ganhei a fita de Gold Silver, na verdade era aquelas fitas pirata, tá ligado? Que tinha trocentos milhares de jogos em um só. E tinha lá Gold Silver e o Crystal. Tinha Gold Silver e Crystal. Eu joguei o Gold primeiro. E depois eu joguei o Crystal. E o Crystal, ele, por alguma razão que eu não sei exatamente qual, ele vinha com o evento do Celebi desbloqueado na minha ROM ali, né? No meu joguinho. Uhum. Porque o evento do Celebi, ele não veio oficialmente para os Estados Unidos e pro Ocidente no Crystal original. Uhum. Então, quem jogou, quem conseguiu capturar o Celebi no Ocidente, foi através de uma fita japonesa, que tinha tradução, que era o meu caso. Só que eu tenho trauma, porque assim, teve uma vez que eu consegui capturar o Celebi, que eu peguei a Pokéball GS lá em Goldenrod, levei pro Kurt, ele deu a estudada, beleza, coloquei a Pokéball lá na Ilex Shrine, né? Uhum. Apareceu o bichinho, capturei. A fita, por ser aquelas fitas meio cagada, né, de 500 milhões de jogo em um, ele começou a bugar o jogo. Depois de um tempo, eu botava os bichos no meu box e eles começavam a sumir. Então eu não podia colocar Pokémon no box, tá ligado? Sim. E eu sou uma pessoa feliz, porque eu consegui capturar o Celebi numa versão japonesa, meio hackeada, né? Porque pra ter tradução. Sim. Sendo que as outras pessoas, quando eu converso sobre o Crystal e tal, eles não têm essa lembrança porque eles não tinham... Eles tinham uma fita americana, ou uma ROM americana, né? Sei lá. Sim. Pirata e tal. E cara, tipo, é interessante, foi muito interessante você ter falado disso. Que, enfim, como o Yun pegou meu primeiro lugar, e acho que digníssimo, mano, digníssimo ter citado isso, porque não poderia ficar de fora Distortion World. Sim, mas já vou puxar então meu primeiro lugar, fazer a junção com o seu, mas já acrescentar outros eventos, né? A gente tá falando de eventos do jogo, então vamos falar de eventos dos eventos do jogo. Uh-huh. Eventos que trazem eventos de verdade pro jogo, sabe, né? Só colocar um códigozinho e baixa Pokémon. Uh-huh. Mas é muito interessante isso, porque Pokémon sempre foi um jogo muito rico. Na verdade, ser um jogo pra portátil, cara, acho que sinceramente, enfim, os números comprovam isso, mas é o jogo mais bem sucedido de portátil, então acho que é o jogo que mais soube se adaptar e usar tudo que os portáteis da Nintendo ofereciam. Sim. Sempre. E é muito interessante porque eles, né, conseguiu usar o Cable Link pra fazer trocas, etc, os caras bolou tudo isso. Porra. E essa questão de evento, cara, foi muito genial. Foi uma sacada, assim, foda. E era triste antigamente a gente não ter evento aqui no Brasil. A gente Sim. começou a ter evento no Brasil, de fato, com a quinta geração, né? Com o Nova, com Black and White. Na verdade, foi a partir da quarta. Porque eu cheguei a baixar um Darkrai na quarta geração. Por Wi-Fi, por Mr. Gift. Mas foi o único também. Eu acho que, eu tipo, eventos que, maiores... Tinha assim, umas presenciais lá em Nova York, que você ia na loja, você pegava... Ah, sim, esses eventos... Esses é tipo, a Blue Flute mesmo do... Acho que do Arceus era presencial, não era? Esses eventos de você ter que ir na loja, assim, foi só de Black White pra frente. E ainda assim, eu não vejo muitos hoje em dia. Eu lembro demais na época do Black White. Porque agora a rede tá facilitando tudo, né, cara? Sim, sim. Agora eles... Enfim, o 3DS consegue acessar a internet muito melhor do que o DS, porque o DS era chato pra caralho. Sim. E, enfim, facilitou. Mas beleza. E justamente, tipo, cara, a história do Celebi, a história do Darkrai, a história do Arceus. Cara, a do Arceus é um pouco complicada, né? Porque a Azuriflute, ela nunca foi oficialmente liberada, né? É, então, dava pra conseguir no hack. Eu acho que foi dali. É, eu também peguei pro hack. Mas eu não consegui usar e consegui pegar o Arceus. Eu só tinha Azure Flute disponível lá. Eu consegui ativar o evento. Tinha uns códigos lá pra você poder usar o item e ativar o bagulho. Tinha umas treta muito louca, mas eu consegui fazer o evento do Arceus também, por emulação. Sim. Foda. Mas, tipo, essas histórias de evento, elas são muito boas. Isso é legal, porque isso, assim como você falou do Delta Episode, do Celebi, ele adiciona uma história, mesmo que curta. Sim. Ele adiciona uma história no negócio, e não fica aquela coisa, corre, porque até tal dia você tem que pegar tal Pokémon pra baixar suas histórias, você baixa, aí você vai no centro Pokémon, conversa com o cara, você recebe um Pokémon dentro do negócio. Isso, sabe? Eu acho bem bosta, pra falar bem a verdade. Cara, adiciona uma opção a mais, você vai ter que gastar mais dinheiro com o Ultra Ball, você vai ter que investir, você vai ter que ir com um time preparado pra capturar o Pokémon, e mano, é aquela chance. Se de repente, por um descuido, você matou o Pokémon, abraço. Você fudeu com o seu evento. Você fudeu com o seu evento, velho. Eu acho da hora isso também, porque eu... Porque assim, eu... É lógico, uma historinha a mais, eu acho muito mais sensacional. Mas hoje em dia, eu estaria satisfeito simplesmente com, tipo... Ó, liberou esse mapa aqui, vai lá capturar ele. E eu estaria satisfeito só com isso, tá ligado? Porque realmente, você simplesmente colocar o código lá e ganhar o bicho, eu acho que é muito paia. Eu sinto uma pena na época do Game Boy Advance não ter tido a oportunidade de pegar os eventos do Fire Red Leaf Green, essas coisas assim que tinha saído. Que é o... Tem o evento do Emerald, que é o do Mil, né? Que você vai pra ilha lá e tem que encaixar ele. Eu acho isso muito da hora. A gente sabe muito bem que a Nintendo nunca gostou do Brasil. mas aqui... Enfim, né? Realmente é uma pena, se eu não me engano, tipo, o Mil mesmo... Hoje em dia tem pouco, né? Evento realmente de... Eu nem lembro quando foi o último que teve. Não, é que, e tipo, todo mundo fala... Não lembro se foi em XY que a galera falava que... Não, vão lançar uma... É, foi em XY, logo quando lançou Omega Ruby e Alpha Safira, tipo, a galera, não, porque vai lançar uma DLC pro XY, porque tem que lançar pra lançar as Mega Pedras que tinha no Omega Ruby e Safira. E tipo, mano, o povo cagou. Eles podiam lançar uma DLC, sabe? Podia. Paga $5, $10 e toma um pacote de Mega Stone aqui, sabe? Você vai procurar elas no mundo, você não vai ter de mão aberta, mas de repente você vai procurar elas no mundo, você vai estar disponível pra achar. Mas enfim, o conteúdo tá aqui. Mas não, eles mataram o jogo pra continuar com o Omega Ruby e Alpha Safira. A gente até falou isso no nosso último cast principal. A gente falou sobre o Pokémon Z, que não aconteceu, né? E algumas possibilidades pra franquia. E foi bem, é bem isso aí que a gente chegou a comentar. Que, tipo, eles podiam ter feito um DLC. Ou que tivesse, sei lá, tipo, beleza, não fez em XY, mas fez uma continuação em XY que tivesse essas pedras também. E outras coisas, né? Tipo, o conteúdo adicional do próprio Zygarde e tal. Porque ele foi completamente cagado, né? Não, ainda mais XY, que a galera reclamou muito do pós-game, né? Que, ah, não tem pós-game, não sei o quê. É, tem não, pouca não coisa existe, pra né? fazer, blá, blá, blá. É só uma cidadezinha lá e tem o Friend Safari. Grandes bosta. É muito básico. E ainda mais que eles estão querendo tanto explorar, assim, a rede pra batalha, que agora fica mais fácil você ter batalha, etc, um monte de coisa. Sim. Sabe, poderia muito bem lançar uma DLC com uma historinha a mais, um capítulo a mais pra você capturar um Pokémon lendário, sabe? É um capítulo a mais pra você capturar um Volcanion, uma outra Beast. Cara, não, a coisa mais fácil que tem... Uma história pra cada coisa, sabe? A coisa mais fácil que tem é você agora fazer uma... pra Sanimon, tá ligado? Você faz umas DLCs aí e vai colocando os lendários de outras gerações, tá ligado? Tipo, ah, lógico, aconteceu isso foda, aqui, velho. Em tal ilha apareceu o Groudon. E a gente, ele tá causando lá, tem que capturar ele ou derrotar ele, tá ligado? Mano, não, vai você lá, nem fala o nome, você nem coloca o nome do Pokémon, tá ligado? Você sim, fala, sim, não, mas eu coloquei em prática, né? Coloquei na prática. Mas sim, realmente, pode ser, tipo, lá apareceu um Pokémon misterioso lá, então. Seria foda. Mas esses eventos antiguinhos, eles tinham bem pegada de DLC mesmo. Tomara que eles voltem com essas coisas. Nossa, tô falando, velho. Caraca, o primeiro lugar é difícil, hein? Eu acho que um momento, assim, épico pra mim são os momentos dos créditos, mais especificamente o do Fire Red Leaf Green, que você volta pra casa. Na verdade, o de Fire Red Leaf Green você volta pra casa. O de Hoenn também. E o de Platinum também. Cara, eu gosto bastante do encerramento de Hoenn, porque vai mostrando os pokémons que você pega na sua jornada. O de Omega Ruby, eu acho isso muito legal. Foda. Não, não, do Hoenn normal. Não. O de Hoenn normal também? Eu não lembrava disso. Acho que sim. Eu já não sei te falar. E tipo, E eu moscando, então eu tava jogando e... Enfim, eu tava assistindo aquela cena final. E o carinha lá pedalando, né? E aparecendo uns Pokémon. E eu tipo, mano, vai aparecer todos os 300 encaralhados Pokémon. E aí de repente eu fui percebendo que só aparecia os que eu pegava. Que louco, eu não tinha percebido isso não. Eu não tinha percebido que isso acontecia não. Pra mim era só o maluquinho andando. Eu não lembrava disso. Bem louco. Pode ser que eu esteja falando merda agora que você me contestou e eu tô com medo? Pode ser. Pode ser. Mas eu ainda acredito. Não seria, não seria a primeira vez. Mas eu não sei. Oi, mas você tava falando de Firehead Lifrin. Fala mais aí. E, meu, tipo, para... É aquela coisa, você terminou a Elite 4 e roda os créditos, né? É logo depois da Elite 4. Você fica assistindo os créditos e você vai vendo toda a jornada, não nos créditos em si, mas você pensa no jogo que você acabou de jogar, tudo que você passou, os momentos que você passou, tipo, Pokémon que você capturou, batalha com o rival, batalha com o Pickpocket, toda essa parada da história, você vai pensando conforme você vai vendo os créditos. Sim. Você vai voltando pra casa. Aí quando termina os créditos, você acorda na sua casa, né? Você acorda. E é como se fosse algo tipo, ó, tô pronto pra outra jornada. Sacou? É uma boa mesmo. Tipo, a vida segue, né? Você tem toda aquela epifania de caralho, eu passei por tudo isso. Passei por todas essas dificuldades até chegar aqui. E, mano, vida segue. Bora isso mais é um dia. É a conclusão da jornada do herói. É o retorno. Exato. Para o lar. E a partir daí já tem a outra jornada que é pra Save Island, né? É, no Firehead Evergreen você continua na Save. Sim. Então, tipo, que é um pós-game honesto também. Uhum. Eu acho muito foda a de Firehead Evergreen. Os créditos de Red Green eu acho meio paia, eu vou confessar. Porque ele não é simples, né? Naquela época era o que tinha, né? Mas os de... Firehead Lifegreen eu curto bastante, porque ele tem não é só a música de encerramento, né? Ela tem um medley que vai mostrando todos os lugares que realmente você passou, né? Isso ajuda a lembrar os caminhos que você fez e tal. Uhum, sim. E o de Omega Ruby e Alpha Sapphire segue um caminho similar, ele faz isso também. Mas o de um que eu gosto muito é o de Heart Gold Soul Silver. Eu curto bastante o de Heart Gold Soul Silver porque eu acho que ela parece uma música pra criança, tá ligado? Tipo, é uma musiquinha alegrinha. E o finalzinho. Uhum. Porque assim, todo jogo ainda tem aquela. Tem tipo, tem a música do crédito e tem o The End, né? Que aí fica uma musiquinha bem lentinha, né? Eu acho muito foda essa parte também. É Yon, parabéns, viu? Eu gostei das suas escolhas. Eu devo dizer que nada mais digno a gente encerrar um podcast do que falando sobre os créditos. Falando, né, sobre o encerramento. Mano, você matou a pau. Parabéns, Yon. Vou te chamar mais vezes. Vou te chamar mais vezes. Não, o pessoal acha que foi planejado. Mano, eu fiz tudo na hora. É, o Yon foi escolhendo na doida. Não, mas é verdade. Não, mas é verdade. Cara, encerra o cast com o encerramento. Eu escolho a parada muito assim na doida. Porque, assim, não é porque. É porque eu acho que, assim, se eu planejar, eu vou acabar forçando ou assim, esquecendo algum momento, saca? Então, na doida, eu vou estar me forçando a lembrar de um momento marcante, pra valer, caraca. E virar ordem, virar ordem. É isso aí, muito bom. Boas escolhas. Todo mundo escolheu basicamente. Não, sim, claro. Foram todas as escolhas foram muito boas. Foda. Até porque essas foram esse as nossas... É, são as nossas escolhas pessoais, são os nossos corações falando mais alto, né? Mas é lógico que todo mundo tem as suas próprias escolhas. E se todos têm as suas próprias escolhas, essa é a oportunidade exata para você deixar aí nos comentários, no nosso site, no nosso Facebook, deixar ali cinco. Exatamente, seus cinco eventos prediletos da franquia. Seja eles em qual ordem for. Até a sexta geração, né? Porque quando a sétima geração terminar, a gente volta e faz um update, né? A gente pega aqui. Às vezes a gente rejoga algum jogo e dá um outro estalo, né? Vai saber, né? E aí a gente joga os da sétima, que ainda tem muito pano pra manga também. E se tudo der certo, o Yun ele vai jogar a sexta, porque não jogou também ainda. Só me dá um 3DS. É, vou dar sim. Tá, falou. Semana que vem chegando aí. É, tá chegando aí já. Então, enfim, deixa aí nos comentários suas opiniões, os seus eventos prediletos lá no nosso site. A gente tem lá o nosso site, o espaço para comentários, portal23.com.br. Só acessar lá o link de postagem deste episódio muito maroto do podcast. E a gente tá conseguindo lançar aí, né? Na sexta-feira, porque a gente não está gravando na sexta-feira, obviamente. Logo estou me forçando a editar até sexta-feira e postar antes da sexta-feira. Acesse também lá, por favor, o nosso Facebook, muito maroto. A gente publica lá muitas coisinhas, os podcasts, a gente publica lá as ilustrações que a gente tem feito, todos os bagulho do canal lá da Casa do Carvalho também, no YouTube. Acesse facebook.com/casadocarvalhocast. Muito marotamente. Tem o nosso Instagram lá também, que é Casa do Carvalho. Simplesmente, pura e simplesmente, instagram.com/casadocarvalho. Tem o Face, o próprio YouTube, mas esse o link é um pouquinho mais complicado. Vai estar lá na postagem desse episódio lá no nosso site, que a gente já falou aqui também. Se você quiser seguir os nossos perfis pessoais, o meu perfil pessoal no Twitter é tsunami_hisoka, Hisoka com H. O Matheus Cross é... Como que é o seu Twitter? Cross Desenhador. Cross Desenhador. E o do Bruno... E dessa vez coloca o link, você esqueceu da última. Eu coloquei, esqueci da última? Ô louco, cobrou, hein? Ah, esqueci, é verdade. É verdade, não, é bom cobrar, porque às vezes eu esqueço mesmo. E o do Bruno é qual, o link? É @BrunoAssis com Z no final. Bruno Assis com Z no final, é grande, né? É. Bruno Assis com Z no final. É grande. Sacanagem. E é isso aí, galera. Se você também assina podcasts, se você e caiu por aqui na nossa página, muito maroto, assina o nosso feed, por favor. A gente solicita de coração pra assinar o nosso feed. Ou assina lá o canal. Meu amor, assina, velho. É, assina lá o feed, não custa nada, pra receber todo episódio muito marotamente na sua caixinha lá de feed. Ou então assina a nossa página no iTunes Store, que é de grátis. E muita gente não sabe que dá pra assinar no Windows também, né? É, iTunes no Windows, gente. iTunes no Windows funciona. É um bom agregador de podcasts. E é isso aí, galera. No mais é isso. A gente vai ficando por aqui. E a gente se vê no nosso próximo episódio aqui da Casa do Carvalho. Tchau, e vamos tchau, gente. Tchau. Falou, galera. E até a próxima. Mas, puxa, foi muito recompensador e eu achei muito bem bolado, sabe? Eles conseguiram fazer algo muito bem bolado, de você ter que checar direto lá na agência espacial pra ver quando que ia partir o voo, até um dia, tipo, tá bom, agora vamos. Chegou a hora. É um teste de paciência. Nossa, total. Cara, assim, eu não quero ser estrago prazer não, mas isso não existe no jogo não. Não? Não. Como assim, mano? Não, não tem isso aí não, cara. Por isso inteiro pra você chegar a fazer isso. Ué, gente! Será que eu joguei hack room e eu tô falando de hack room aqui, velho? Só se foi, cara, porque eu. Assim, porque assim. O Deoxys, ele vem num. Ele foi distribuído num evento que rolou no Emerald. Aliás, Emerald não, desculpa, foi no Firehead Leaf Green. E se você chegava na Birth Island. E aí você tinha... Sabe no Delta Episode, quando você tem aparece aquele triângulozinho preto? Uhum. Você ia pra uma ilha que tinha um triângulozinho daquele jeito. E aí você tinha que, entre aspas, falar com o triângulo, né? Interagir com ele. E ele ia mudando de posição. E dependendo do lado que você falava, entre aspas, você interagia com a pedrinha preta, ela mudava de lugar. E se você colocasse e interagisse com ela do lado errado, ela voltava pro ponto zero. Então você tinha que fazer você tinha que ir dos lados certos, acho que era uma quantidade de passo também, que tinha, de assim. Mais o lado certo. É, e aí quando você fazia tudo, a pedrinha ia ficando vermelha, e aí quando ela ficava no máximo vermelho que você interagia com ela, aí o Deoxys aparecia. Então quer dizer que você acabou com a minha ilusão de que eu já joguei um dia o Rubi Safira direito. Eu acho que você foi enganado. Caralho, velho. Mano, nossa, cara. É, não, eu estou perplexo aqui agora. Meu coração está destruído. Essa aqui é que eu podia estar aqui um, esquece. Talvez seja, mas você quer que eu deixe isso no cast ou você quer que eu tire? Sei lá, mano, foi engraçado. Se você. Fica com você que é o diretor do programa. Não, é que se você quiser, a gente finge. Se você quiser, a gente pode fazer uma vista grossa e fingir que nada aconteceu. Não, já era ainda, ó. Deixa assim, ó. Você deixa essa versão, aí você deixa a parte corrigida no final. É uma boa. Fazer uma. Tipo um. É um pós-créditos, né?